Nós temos esta noite gira e estão. Nós temos esta noite. Eu sei que é tarde, eu sei que você está cansada. Eu sei que seus planos não me incluem. Ainda que estamos nós dois solitários, saudade do abrigo de tudo que vemos. Por que devemos nos preocupar? Ninguém vai se importar. Olhe para as estrelas tão longe. Nós temos esta noite. Quem precisa do amanhã? Nós temos esta noite. Por que você não fica? No fundo da minha alma, eu tenho sido tão solitário. Todas as minhas esperanças desaparecendo. Eu tenho ansiado por amor, como todo mundo faz. Eu sei que vou continuar procurando, mesmo depois de hoje, assim que ele está lá. Temos tudo agora e aqui estamos nós. O que você diz? Nós temos esta noite. Quem precisa do amanhã? Nós temos esta noite. Por que você não fica? Eu sei que é tarde, eu sei que você está cansada. Eu sei que seus planos não me incluem. Ainda que estamos nós dois solitários, ambos solitários. Nós temos esta noite. Quem precisa do amanhã? Vamos fazer isso durar. Vamos encontrar um caminho. Desligue a luz, venha pegar minha mão agora. Nós temos esta noite. Por que você não fica? Por que você não fica? Por que você não fica?